Força Aérea na curva da final após o mesmo animante. Mostrar chegou a linha acima, aos 4-2 aqui. Limpo, viva direita na minha escuta, táxi alto eu aposto ponto de esperada Delta, para o cruzamento. Dois, 5-4 no 5, a ferrolagem do azul ali mantém. Azul 4206, liberar a decolagem, vento 090 graus com 13. Livre decolagem, 4206. Sou eu, Guardião 06. Na escuta, Guardião. Livrando a área de sobrevoo, se autorizado, aproxima para a cabeceira 35. Pode prosseguir direto para essa, fica atento, tráfego da Azul que está decolando, o Guardião 06. Ok, seguindo direto para o Gael, o Guardião 06. Guardião 06, está informando vento, 090 graus, ponto 4 mais. Ok, gente, guardião 06. Gente, 5415, mais 40 segundos, você inicia. Afirma. 206 azul, decolado 248, controle 1998, bom voo. 198 com controle, uma boa, 4206. Força Aérea está autorizada a ingressar até o parque militar, agilizando. 3415, desde decolagem 090 graus com 13 nós, 3415. Desde decolagem, para você. Tá pro Eco Delta. O Eco Delta, posso falar Tapuã? O 3415, decolar 251, controle 199.8, boa. 199.8, boa. Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Oscar, papapá, interceptor. Oscar, papapá, reporte externo. Testa pulso no 0 ou no 7, Oscar, papapá? 1 no 0. Gente. E o Mike, essa delta no farol de Tapão. Eco Delta, no farol de Itapuã. Eco Delta, mantém o farol Itapuã, tráfego na aproximação da 1-0, já uma milha do externo. Ah, manterá o Delta. Eco Delta na escuta. O farol, tá visual com o tráfego? O autorizado vai passar na retaguarda, na base da direita do no 7. E Matinho, pode cruzar a retaguarda do tráfego. Sim, tá. Então, meu papapá, por autorizado no 7, 10, vento 090 graus com 11. Autorizado, papá.

3567, tráfego da companhia já na curta, após o leixo ou nem mantém? Posso passar o tráfego da companhia na curta e mantém para 3567. 394, solo agora 00, virar direito, 219, o solo, bem. Direito 219, então 3894. Liberada a pista, decolagem autorizada, 090-03. Autorizada a decolagem, pista 10-567. Pátio. Tento, prossegue em frente, a área está. Controle 1198, bom voo. 1198, AC 567. Torre 1273, estabilizado, visual baixo, travou. 273, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, com 12 nós. Autorizado, pouso 1273. boa tarde, o 3219. Quem me chamou? 5219, próximo a ponte interna 910, próximo. Sim, que voo agora na curta, uma milha após o mesmo ali mantém. Passei tráfego ali mantém, 5219. Solo agora ao 07, direita 219, solo de branco. 219. Trip 5219, livre decolagem, o vento 112, trip. Decolagem 190, trip 5219. Na escuta, controle agora 198, decolado 09. 098, boa. Ali mantém, minha 2 a 1. Escuta, telefone. Informação do Sassu, tá com o plano de plataforma, regressa na da mata. A aproxima direto, mata. É, irmão. Autorizado, presente, já aproxima direto, ponto solo controlado, 90 com 11. Presente, autorizado, direto para mata, já botará no solo controlado. Vamos lá, Tente 6201, tem livre decolagem, vento 090 graus, com onde? Colado agora, 14, controle 198, bom voo. Oi, bom dia, agora 567, ponto de espera da 10, pronto. Ali mantendo, 567. Ali mantendo, 0567. Melhor façamos, considere solo às 15, frequência livre. Hein? 567, 90 com 11, de decolagem. De decolagem, agora 567. Alô, Papatangola, VBR, que mais comprando a rotatória visual com o campo? Gente, é porta 3 milhas fora. Porta lá 3 milhas fora, não, VBR, que mais? Prossiga. Autorizado, chama o táxi. No 567, decolado às 17, controle 1998, bom voo. 1998, boa tarde, 567. Mike está 3 milhas na cabeceira no 7. E aqui Mike, sim, pouso autorizado no 7, o vento 90 com 10, avistado. Autorizado, 90 aqui Mike. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 3897, pode estar dando 0 pronto. Autorizado, a linha decolar, 90 com 10. Autorizado, a linha decolar, 90 com 3897. Mike, Solas 2-1, Pat 4. Track, track autorizado, táxi de pista 1-7, a porta é mesma nível. 297, decolar 222, controle 1998, bom voo. 98, boa tarde. Boa tarde, no 601, espera, pronto. Alguém mantém no 0601. Frequência livre, boa tarde. No 601, 90 com 10, livre decolagem. Livre decolagem, 601. Escuta. Dois ataques após ir na papá no ponto de espera para ingressar no 17. 601, decolava 26, controle 1998. Controle 1998, bom voo. décimo sete é ponte, aliás de plano de cabeceira. Torre Salvador, Canaã 6259, ponto de espera 10, está pronto para decolar. Autorizado, a linha decolar 510. Linha decolar, pistão no 0, Canaã 6259. Canaã 259, Ecolos 30, controle 119, décima 8, bom voo. 98, Canaã 259, obrigado. Mantenha a posição, Michael Bravo, aguardando. Michael Bravo, copiou, mantenha a posição. Bravo, tem livre decolagem, 17, vento 090 graus, 10 nós. Salvador. Boa tarde, é o Papatando, Romeu Oceológica, 1 minuto da rotatória, visual com campo. Romeu Oceológica, continua a aproximação, reporte passando em Imaco. Continuará a aproximação. Reportar aonde, senhora? Romeu Oceológica, reporte próximo a Enrimar. Reportará próximo a Enrimar, Romeu Oceológica. Mike Golf Bravo, decolado aos 34, chame controle 119.8. 119.8, Mike Golf Bravo. Oceológica, continua a aproximação, ainda não avistado, o vento no momento é 090 graus, 09 nós. Continuando a aproximação, Romeu Oceológica. Romeu Oceológica, confirmando baixado travado? Afirmativo, baixado travado de fábrica, lá na final da 107. Ciente, Romeu Oceológica, já avistado, tem livre pouso na pista 17, vento 090 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso na 17, Romeu Oceológica. Romeu Oceológica, no solo aos 37, confirmando para o pátio da Bata. Autorizado o backtrack, táxi até o pátio da Bata, mantenha a escuta até o corte. Romeu até Oscar, livre frequência. Gol 940, ponto espera, pronto. Gol 940, autorizado a linha e decolada, pistona 0, vento 090 graus, 109. A linha decola da 10, 942. Salvador, boa noite, voo no 776. Voo no 776, continua em aproximação. O vento no momento é de 090 graus, 10 nós. A guarda está livre. O altímetro é 1090. 776. Alinhado e pronto, a nave está direto. Gente, no 940.